Muito bom dia, temos do outro lado da linha Jorge Gouveia, diretor da secção do Hockey Patins do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Esta altura há novidades no que diz respeito a campeonatos, quais são então estas novidades? Olá, bom dia Beatriz e a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Sim, parece que já estamos a começar a ver uma luz ao fundo do túnel. Nós temos vindo a reunir com os clubes da terceira divisão e com a federação. Tivemos na passada quinta-feira uma reunião entre todos para definirmos um novo planeamento para a época que está a decorrer, que acaba por não estar no ativo, né, por causa da pandemia, mas tivemos aqui a definir esse novo planeamento. O que é que daqui surgiu? Entre algumas questões colocadas pelos diferentes clubes, porque de clube para clube as realidades são diferentes, mas de facto nós temos que dar andamento a este campeonato, para ver se o conseguimos terminar, não é? Muito bem, então, e já há data para este recomeço? Sim, portanto, apresentadas depois todas as... de saber todos os clubes, onde nós também estivemos e intervimos. Aquilo que está decidido neste novo planeamento é um retrocesso à atividade no dia 18 de abril, isto para a terceira divisão, sendo que não sabemos ainda exatamente quando é que podemos começar a treinar. A grande questão que coloca-se é essa, porque de facto se está previsto o início a 18 de abril, não sabemos que por causa do confinamento e também, no nosso caso em concreto, porque o pavilhão não é nosso, o pavilhão é do município, portanto, se estamos em confinamento e se estes espaços do município estiverem ter que estar parados por causa do confinamento, nós poderemos ter aqui este problema. E foi isso que nós defendíamos também na reunião. Portanto, não sabemos exatamente com quanto tempo é que nós podemos começar a treinar, mas a previsão que está agora neste novo planeamento será para 18 de abril. E se determinará, sabe quando? Pronto, se tudo correr bem, lá está, né? Porque eu acredito, e há quem defenda, que de facto pode até nem conseguirmos terminar, pode prolongar-se o campeonato, porque uma coisa é certa, existem muitas jornadas em atraso. Portanto, o começarmos a 18 de abril vai ser, portanto, vai haver lugar primeiro aos jogos em atraso e só depois é que vamos começar com a regularidade do calendário. E não esquecer que, de facto, porque pode acontecer, e eu espero que não, mas temos que ser otimistas nesse sentido, porque pode acontecer a existir uma ou outra equipa que possa, ou um ou outro elemento de equipas que possam apanhar Covid. E se isso acontecer e se essas equipas tiverem que estar paradas, acreditamos que o prolongamento do final do campeonato possa surgir para lá de julho. Portanto, neste planeamento o que estava previsto era começarmos a 18 de abril e com a previsão de terminarmos em princípio em 26 e 27 de junho e depois em julho definir aqui as subidas e os campeões da terceira, não é? Muito bem. E como é que olha para este retomar? Porque, assim, já está, o campeonato já está parado há algum tempo, os jogadores estão sem treinar há muito tempo, agora retomar o campeonato e certamente que vão jogar feriados que vão ser disputados, também jogos, dois jogos, por exemplo, em dois fins de semana. Como é que vai olhar para este retomar, tendo em conta esta grande paragem? Sim, isso a meu ver é o grande problema, porque repare, Beatriz, se de facto nós estamos parados há 3 meses, não é? Portanto, desde dezembro que não fazemos atividade, e os próprios atletas acabam por não estar a fazer um treino intensivo, mesmo que queiram estar em ginásio não conseguem, mesmo que queiram treinar não tenham de treinar, portanto, o que está a acontecer é que quando nós pensamos em retomar os treinos, vai haver aqui uma grande fome, uma grande vontade por parte dos atletas e das equipas técnicas, como é óbvio, de começarem logo em grande ativo e em grande, tentarem um grande desempenho, porque de facto querem recuperar 2 ou 3 meses ou 4 meses, né, neste caso vai ser para 4 meses de paragem. que é que isto vai ditar? Vai ditar que, de facto, as lesões podem acontecer. Eles vão querer estar da melhor forma e a performance para poder começar a encarar os jogos, como eles sabem. Só que sabemos que a questão do hóquei patins demora algum tempo na sua recuperação. E a preparação física é fundamental. Portanto, o que é que isto poderá aqui ditar? Poderá ditar que as equipas possam ficar desfalcadas por lesões. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, e percebendo que de facto há aqui muitos jogos em atrasos e o timing que temos para términos do campeonato é curto, vão de facto existir jornadas duplas ao fim de semana. Poderá inclusivamente haver a necessidade durante a semana se ter que fazer um jogo por algum motivo, portanto, poderemos ter, no limite, poderemos ter durante uma semana três jogos, e isso vai de facto dificultar bastante o planeamento interno dos clubes. E não só, se tudo correr bem, até porque conseguiremos ter se calhar um empenho interessante, a correr mal com lesões ou com atletas que possam apanhar Covid, isto pode evitar aqui, de facto, problemas complicados nos clubes. Não é? Agora, o que é... Sim, Vida. E campeonato a uma volta não esteve em cima da mesa? Sim, colocou-se em cima da mesa, houve essa possibilidade, mas foi uma possibilidade que, ao ser colocada, foi logo descartada pelo vice-presidente da Federação. Portanto, ele não argumentou e não deu a sua razão para que não existisse um campeonato a uma volta, mas diz que por uma questão de igualdade terá que ser feita duas voltas. É verdade que em termos de campeonato será mais interessante termos mais jogos, mas vista esta complexidade toda de planeamento, poderia ser uma solução, não foi aceito, portanto vamos ter que estar adaptados àquilo que está definido e com o planeamento novo. Vamos ver o que é que daqui vai editar e vamos perceber o que é que vamos ter. Prevendo sim que vai ser um futuro a curto espaço de tempo, vai ser complicado. Ainda por cima nós temos atletas que trabalham, portanto não têm a disponibilidade de tempo para que, se houver a necessidade de fazer um jogo a meio da semana, ter que faltar ao trabalho para ir fazer esse jogo. Mais ainda, estamos sempre muito longe dos outros clubes com quem batemos o campeonato, não é? Portanto, fazemos sempre aqui muitas horas de viagem, muitos quilómetros. Portanto, isso também dita aqui algum problema na deslocação aos clubes adversários. Mas vamos ver como é que vai correr. Jornadas duplas ao fim de semana, se tiverem que se fazer, vão-se fazer. Também não será todos os fins de semana. Estão previstas duas jornadas duplas. E, de facto, os feriados, salvo erro, de 13 e 10 de junho, também se terem que jogar. Portanto, vamos ver. Vamos tentar preparar-nos ao melhor para que possamos tentar terminar o campeonato, não é? Será o mais importante.